E aí, pessoas! Aqui é o Jorge Augusto e esse é mais um daqueles tipos de anime, ou OVAs, ou filmes, que o negócio é simplesmente surpreendente. Certo, pessoal? Devido à proximidade do filme e conforme... Que é muito bom, né? Vamos dizer o que é verdade. Ele é muito bom. Nós vamos falar hoje sobre Ghost in the Shell. E só lembrando todos vocês do nosso, da nossa proposta, a nossa campanha do O Podcast é Delas, produzido aí pela Domênica e pelo Basso, lá do Covil Geek e do Leitor Cabuloso. Obrigado aí, pessoal. Hoje estamos com uma convidada bastante especial, vindo, aí, vindo aqui do nosso... Vamos dizer assim, né? De uma campanha que foi feita aí pela Domênica no Facebook. A Roberta, seja bem-vinda. Opa, e aí, pessoal, beleza? Antes de a gente começar a falar de Ghost in the Shell, fala um pouquinho de você, o que, que você faz na internet e tudo mais, e passa. Opa, então, eu sou colaboradora de um site de animes. Atualmente eu tô trabalhando com postagens, né? E é isso aí, eu também já escrevi para revista virtual, já participei também de alguns podcasts, então estamos sempre aí já, nessa mídia maravilhosa, nesse lugar maravilhoso que é a internet. Opa, mas fala aí, faz o seu jabá de qual site de animes que você faz parte? Então, o pessoal que quiser estar acessando aí, o nosso domínio é o www.animesonlinebr.com.br. E também a gente tem uma parceria aí com o pessoal do www.animalog.biz. Aí o pessoal que quiser estar assistindo os seus animes aí, a gente tem sempre os lançamentos em dias, quando são lançados no Japão, e também animes ocidentais, mais antigos, temos tokusatsu, desenhos e tudo que o pessoal quiser aí assistir, quiser estar em dia com seus animes, estar escutando os programas também, pode estar acessando lá. Pode ter toda certeza que aí os links vão estar todos no post. É o que a gente trabalha, né? Opa, pra tá tudo certinho lá. Isso, com certeza. Agora a gente vai iniciar a falar sobre Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é pra todo mundo que curte aí aquela coisa bem distópica. Originalmente ele foi escrito por Masamune Shirow e publicado na Kodansha, lá no Japão, entre 1989 e 1991. Mais recentemente, foi publicado aí na JBC. Abraço, Cassius Medalar. Eu li uma vez, assim que eu tava escrevendo uma vez sobre o Ghost in the Shell, eu li que ele gostava de fazer tudo sozinho, né? Ele fazia as artes, ele fazia tudo, assim, roteiro... no mangá, e por isso ele demorou nesses 4 anos aí, de 2 anos, desculpa, mas dizem que foram só 4 edições que foram lançadas, então, tipo, ele demorava a fazer, né, escrever o mangá, porque ele fazia tudo sozinho, assim. Sim, com certeza. A questão toda é que, assim, o que ele criou, né, nesses, o quê? 89, 90, 91, nesses 3 anos que a revista foi publicada lá na Young Magazine, meu, ele publicou bastante coisa. Claro que tem muita coisa que foi criada à parte, como os OVAs, e pra quem tá vendo o filme agora, que vai vir agora no final do mês, com a Scarlett Johansson, vai pensar que é novidade? Pichorra nenhuma. O Ghost in the Shell, ele vem sendo publicado, assim, em matéria de anime desde 1995. É muita coisa. É engraçado isso, porque o meu primeiro contato com Ghost in the Shell, quanto com Akira, foi pelo meu pai, assim. Porque o meu pai tinha, né, os mangás das edições e tal, e ele gostava de ler, e uma vez eu vi ele assistindo os filmes e eu sentei pra assistir junto com ele, e assim, quando a gente tá acostumado a uma coisa mais ação e tal, E aí você vai assistir Ghost in the Shell, e ele é um filme mais psicológico, assim, já falando do filme em si. Sim. Mas quando você entra na história e você entende, presta atenção nos diálogos e tal, e você vê que é muito interessante, e já desde a adolescência já me chamou a atenção, assim, porque realmente é muito bem feito. Realmente mesmo. Porque Ghost in the Shell, como você mesma disse, Roberta, ele é mais cerebral, ele é mais psicológico, ele traz a questão de, por exemplo, o que aconteceria com a raça humana se começassem a substituir partes de seus corpos por partes eletrônicas, olhos, braços, pernas, cérebro. E o que isso acarretaria para todo mundo? Assim, é uma visão uma visão completamente primeiro futurística, porque a tecnologia de Ghost in the Shell é avançadíssima. Isso porque o ano com o qual se passa a história de Ghost in the Shell é dito que se passa em 2029. Se É, estamos você quase lá, né? avaliar, 12 anos não é muita coisa. É. De pra gente até lá, não é? E é muito interessante, assim, também, que tem até um discurso mesmo da própria personagem da Major, que ela fala sobre isso. Ela fala sobre. Tem uma frase, assim, que ficou marcada pra mim, que ela fala assim: que se é possível, o ser humano faz. E quando ela fala sobre. Quando você quer ser mais forte, daí você vai lá e cria algum jeito de se modificar geneticamente para ser mais forte, para ter uma visão melhor e tal. É o discurso que ela faz ali com o Bateau quando eles estão no barco, e ela fala essa frase, né, que se é possível, o ser humano faz. E eu acho que é muito interessante, porque a gente vê no nosso dia atual, as pessoas cada vez mais estão indo atrás daquilo que se existe a mínima possibilidade de acontecer, né? O pessoal vai lá e tenta fazer, e tenta acontecer e tal. E ele é muito assertivo nisso, né? Com certeza. E conforme a gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação, Roberta, você falou para mim que Ghost in the Shell tem muita referência de uma das séries que o pessoal conhece bastante, que foi vivida na pele do Will Smith recentemente, mas o livro é de 1950. É, do Asimov, né? É que é Isso, interessante Eu, porque Robô. o Ghost in the Shell, o 2, o Innocence, eu tava olhando aqui, naquele site que você passou, ele saiu no mesmo ano que saiu o Ghost in the Shell 2, o Innocence, saiu no mesmo ano que saiu o Eu, Robô, né? Então, foram duas obras que tiveram digamos assim, uma história mais ou menos semelhante sobre o mesmo assunto, que saíram no mesmo ano, um em live action, um em animação, né? E que é um tema que é muito atual, né? Que é essa coisa dos robôs e tal. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos filmes e tal. Pelo menos eu vi mais, foi o 1 e o 2. E aí a gente vai estar entrando nessa parte aí, mas é muito interessante isso, né? Um livro que foi escrito pelo Asimov, que foi feito aquele filme, foi interpretado pelo Will Smith, né? Que todo mundo conhece. E que foi no mesmo ano que saiu o Ghost in the Shell 2, com uma temática muito parecida. E o Ghost in the Shell 2, o Innocence, ele cita muito Asimov, né? Muito mesmo, assim. Tanto que ele É. fala sobre três leis da robótica e tal. Isso. O interessante nesse ponto é que, assim, nessa época, começo dos anos 2000, por causa do bug do milênio e tudo mais, essa questão distópica, ela tá muito presente. Até meados de 2005, 2000. Futurista, né? 2005, 2006, foram feitas muitas obras desse tipo. Ghost in the Shell, por mais que seja um marco no cenário japonês, né? Ele também foi um marco também no cenário mundial. Meu, não foi só Ghost in the Shell. Se você levar em consideração, pegar obras mais ou menos da mesma questão, você vai pegar Ghost in the Shell, você vai pegar Eu, Robô, vai pegar Matrix. Matrix. É Matrix, as próprias irmãs atualmente, irmãs Wachowski, né? Isso. Elas mesmas já disseram em entrevistas que muita coisa de Matrix foi inspirada de Ghost in the Shell, né? Os numerozinhos ali na tela quando você começa a assistir o filme, ele tem aqueles numerozinhos verdes descendo e tal da Matrix. É o mesmo ali, os códigos que tem ali numas cenas no Ghost in the Shell. É muito semelhante, assim. Então, chupa. É muita coisa que vem depois que vai chupar de Ghost in the Shell, que pegou um pouco lá das ideias do Asimov. E aí ele escreveu o mangá, e aí foi feito o filme. E aí o filme, por ele ter sido na época aclamado pela crítica e tal, ele acabou influenciando muita coisa depois, né? Com certeza. E a primeira coisa que a gente vai falar, né, são dos dois. A gente vai falar. A história, ela segue em várias esquetes, né? Passando pelo ano de 2029, né? Algumas delas são sequenciais, como é o caso do Ghost in the Shell Arise, e que eu conheço que muita gente diz que não é muito bom. Muita gente diz que Ixi. Arise não é muito bom, mas assim. Assim, Eu não. eu pode falar. Só deixa eu concluir aqui a linha de raciocínio. E aí depois você segue. Eu digo que eu ainda não assisti. Não, é que assim, eu entendo o pessoal que fala sobre essa questão de ser overrated, de ser superestimado e tal. Porque, na verdade, assim, a questão do Ghost in the Shell, até mesmo do Akira, mas falando mais sobre o Ghost in the Shell, é que ele é uma coisa que ele quer mais te fazer pensar um pouco e refletir sobre aquilo que está acontecendo. Ele é muito contemplativo, sabe? Tanto que ele tem ali umas duas ou três cenas de vários minutos que você só fica olhando para coisas acontecendo e a música tocando e você contemplando as coisas, sabe? E o pessoal esperava mais que fosse um filme de ação, entendeu? Uma coisa mais. Tanto que eles dizem que não é muito fiel ao mangá também, e eu acho que a galera que leu o mangá, que diz que o mangá é bem melhor e tal. Eu acho que eu entendo as pessoas que falam sobre Ghost in the Shell ser super valorizado. Não é que é ruim, é que você realmente, o filme, ele é muito contemplativo. Então, assim, falando de um jeito assim, esdrúxulo, você tem que ter saco pra assistir, assim. Porque você tem que ser uma coisa que você tem que prestar atenção, que você tem que extrair. Eles não explicam, tipo, ele é muito assim, eles te jogam lá, tá acontecendo isso, as coisas são assim, te vira pra entender, sabe? Esse pessoal aqui, eles são do setor 9, eles fazem isso e eles estão procurando um cara que tá fazendo isso, aquilo e te vira, sabe? E por isso eu acho que tem essa ideia, né, equivocada, na minha opinião, de que ele é muito superestimado. É porque ele é uma coisa que você tem que ter um momento, assim, eu acho. Ghost in the Shell é que nem filme, digamos assim, filme de drama, que você tem que ter um pouquinho mais de tato pra pegar ali o fino da coisa. E também por ele ser muito. Ele não tem muita ação, assim. Ele, lógico, tem as partes de ação e tal, mas ele não é um filme pegado, tiro, porrada e bomba, sabe? Não, ele é ali cadenciado e tal, a ação dele e É, tal. só lembrando que o primeiro filme do Ghost in the Shell, o primeiro, que é de 1995, a época dos anos 90, claro que a gente tinha Dragon Ball e tudo mais relacionado aos animes que tinha mais ação, mas no mais, a grande maioria dos animes e dos filmes de animação que saíram na época eram realmente mais contemplativos, tinha um nível de ação um pouco menor. É porque depois dos anos 2000 que teve o boom dessa história de é ação, e é frenético e que não sei o quê. Meu, uma coisa que eu aprendi depois de começar a fazer o Animesphere é que cada anime tem o seu tempo. Sim. E cabe a você saber, apreciar ou não. A gente fala muito de gosto. Isso. E eu também, né? E eu acabei gostando bastante. Até porque, se você pegar o Ghost in the Shell e levar em consideração obras que vieram depois como Matrix, meu, eu já gostava de ficção científica, mas aquela coisa não muito exagerada. Ghost in the Shell é justamente isso. Ele é ficção, ele vai trazer aquela coisa da tecnologia exacerbada, mas não é tão. Ele não é tão exagerado. Ele traz tudo dentro de muito da própria proporção. É, ele é muito cabível, né? Tipo, até nos dias de hoje, são coisas que a gente olha pro futuro e a gente vê que pode acontecer, né? E ele não sai tanto da realidade, tanto que nele os carros não voam, né? Que é uma coisa que o pessoal sempre teve essa visão de futuro, que no futuro os carros vão voar, né? É, mas... E nele os carros não voam. É, você não mas tem, se tipo, você levar em consideração, a tecnologia que nós temos hoje está muito próximo disso. Vamos pegar, por exemplo, o trem-bala de Tóquio. Ele não tem rodas. Ele flutua em cima de uma superfície magnética. Sim. Por isso que ele é mais rápido. Sim, mas eu falo assim, que ele é muito palpável, sabe? Sim. Ele é futurista, mas ele não parece, às vezes não dá a impressão de que você tá no futuro. Quando eles estão naquela parte ali de perseguição, que eles estão passando dentro de uma feira, isso já no primeiro filme, que tem tipo uma feirinha lá, sabe? Aquelas feirinhas. Sim. Tem que ter aquela cena de perseguição no meio da feirinha, né? Quando eles estão. É muito coisa de hoje, sabe? É coisa que a gente sabe que vai passar aí sei lá quantos anos e ainda vai existir, sabe? Aquela lugar ali que vai ter um monte de gente vendendo coisas e tal. Então, assim, ele é muito palpável daquela época até hoje, né? Eles foram muito pro futuro, mas eles não deixaram de ser críveis. É isso que eu quero dizer, não exageraram, sabe? Sim, ó, quer ver? Se a gente pegar uma referência recente de filme que utilizou a briga no meio da feirinha, Capitão América Guerra Civil. Sim. Que mas ele é atual, né? Tipo assim, ele é de hoje. Então você pensa, daqui 10 anos ainda vão ter filmes que vão ter cenas assim? Sim, porque é uma coisa que a gente não vê saindo do nosso cotidiano. Sim, Entende? com Então certeza. ele é muito feliz nessa questão de ele trazer elementos futuristas, nesse caso dos ciborgues, de tudo ser feito por chips, por cartão, que é uma realidade que a gente está vivendo. Hoje em dia tudo é cartão, né? Tudo é feito ali no magnético e tal. Mas ele ainda tem aquelas coisas que são do nosso cotidiano, que vai passar 10, 20 anos e a gente não vai parar de fazer. Não vai perder da nossa sociedade, né? Isso aí. É muito bom, cara. É porque a gente vai ficar amassando barro aqui, mas é porque eu gostei demais também. Quando eu assisti, e depois de um tempo eu reassisti de novo, e eu dei uma olhada também no material que eu tinha pra estar gravando aqui hoje, e eu gosto bastante, assim. Eu sou um pouquinho suspeita pra falar. Ah, com certeza. Mas assim, ó, falando um pouco daqueles que a gente não vai citar tanto, que é a série do Arise, que ela conta um pouco da história que aconteceu 2 anos antes do primeiro filme e fala um pouco da Quarta Guerra não nuclear e do surgimento aí dessa tecnologia absurda aí de ciborgues e tal, tipo, pra ficar bem, pra ela ficar bem plausível, né? E o Arise trata disso. Ele vai trazendo pra você essas questões todas. Outra coisa que a gente pode falar é do Ghost in the Shell 2.0, que é de 2008. Ele fala um pouco sobre, assim, ele é quase um remake do Ghost in the Shell do Ghost in the Shell 2 Innocence. Porque ele traz bastante coisa desse tipo, mas ele é aquele filme mais próximo do 3D, de animação 3D, entendeu? Uhum. E aí a gente tem o último filme que foi, a última animação, né, que foi lançada de Ghost in the Shell em 2015, que é o chamado Ghost in the Shell The New Movie. E ele traz a mais ou menos a mesma coisa do Arise, onde ainda a Major, né? Porque ela é major, ela é major mesmo. É, Motoko Kusanagi é o nome dela. Isso. E ela tá lá na cidade de Newport, tá correndo atrás, tanto que no começo do filme até um ministro morre com uma bomba lá num atentado. Sim, eu acho que a gente pode falar assim um pouquinho já do filme, entrar no primeiro filme, o que que você acha? É uma boa. A questão é que, assim, é que eu quis falar mais sobre a questão, sobre os outros filmes que são envolvidos, porque por mais que a gente não tenha assistido, a temática é a mesma. É. E o Arise, ele traz uma coisa, ele traz aquela coisa bem mais focada num suporte que é para ser dado entre o 2027, que é quando acontece, e 2029, que é quando começa o Ghost in the Shell, o primeiro filme. Interessante. E aí a gente pode falar também um pouquinho, antes de a gente seguir, até porque a gente não assistiu, pelo menos eu não assisti o anime, né, que é o Ghost in the Shell Standalone Complex. Esse eu também não cheguei a ver também. Mas eu passei por cima, assim, vi alguns episódios e tal. Sim, mas ele assim, o Standalone Complex, ele é muito baseado em cima do primeiro e do segundo filme. Tanto ele quanto o Standalone Complex Second Gig. É basicamente assim, surgiu o primeiro filme, aí veio o primeiro anime com 26 episódios, expandindo o mundo. Aí veio o segundo filme, que é o Ghost in the Shell 2 Innocence, que é de dois, pra você ter uma ideia, esse filme é de 2004. Demorou cerca de 9 anos, quase 9 anos, 8 anos e uns quebrado, pra eles lançarem um segundo filme. Sim. E o segundo anime, que é antigamente era assim, né? Hoje em dia é que sai de ano em ano, mas antigamente continuações normalmente demoravam a sair mesmo. Sim, assim, pra você ter uma ideia. Ele foi lançado o primeiro filme. Aí em 2002 foi lançado o anime, com 26 episódios, pelo estúdio Production ID. Aí começou o Standalone Complex Second Gig. E no meio do ano veio o segundo filme. Interessante. E agora, perto do final da série, o Ghost in the Shell The Movie, ele foi lançado no dia 20 de agosto de 2015, ano retrasado. Cara, eu nem ouvi falar desse filme, acredita? E o anime que foi lançado junto, aliás, foi lançado foi o anime lançado primeiro e depois foi lançado o filme. O Ghost in the Shell Arise Alternative Architecture, ele tem 10 episódios, ele é bem curtinho. Foi lançado entre 5 de abril de 2015 e 14 de junho do mesmo ano. E aí, 2 meses depois, veio a animação, que é a última animação que saiu. Então, assim, eles são muito próximos, entendeu? Em relação a toda a história. É bem interessante nesse ponto. Sim, eles tentam expandir bastante, preencher bastante, né, o universo. E aí a gente pode agora a gente pode falar um pouquinho dos dois primeiros filmes e do último, né, que eu assisti parte dele. E aí a gente vai falar um pouco da história e tudo mais sobre essa tensão que eles vivem lá. E pá, né? Então, é interessante a gente falar que o que eles dizem, assim, é que a sociedade evoluiu de uma forma que o novo tipo de terrorismo, de bandidagem, digamos assim, é a bandidagem da rede, né? Então, que são os hackers, que é o pessoal que faz os cybercrimes, né? E eles são o pessoal do Setor 9, que é o pessoal que é onde a Major trabalha, né? Eles são tipo a cyberpolícia, assim, eles procuram essas pessoas que fazem esse tipo de ação criminal, que são hackers, que são gente que faz terrorismo virtual, e etc. E aí a gente tem o grande vilão do filme, né, que é esse hacker que eles estão procurando, que é o mestre dos fantoches, né? Sim. Então é basicamente isso, eles são tipo a polícia, assim, a polícia cibernética do futuro. É, vamos dizer assim que o caso deles não é nem tanto a polícia. Como eles são eles são uma espécie de departamento específico de polícia, eu compararia eles mais com o FBI. Pode ser, faz sentido, né? Porque é aquela coisa mais de polícia de elite, sabe? É que eles, na verdade, assim, o pessoal que a gente acompanha, eles são mais o pessoal da classe alta mesmo, digamos assim, né? É só quando a coisa tá muito feia que eles são chamados, assim, pra ir lá resolver, que é o caso desse hacker, né, que tá conseguindo hackear o cérebro das pessoas. E isso é muito interessante, né? Porque aí que a gente chega naquela discussão, né? Que é a discussão do filme em si, de que a humanidade chegou a um ponto que as pessoas não são mais completamente humanas, né? Todo mundo tem um pedacinho de tecnologia ali dentro de si, dentro do seu próprio corpo. Sim, com certeza. Ó, outras referências que eu acho que outras obras beberam em cima de Ghost in the Shell, a gente pode citar, por exemplo, Juiz Dredd. Muito. A gente pode citar aquele filme do Stallone que ele é congelado e levado para o futuro, também pode ser levado um pouquinho da influência de Ghost in the Shell. Várias coisas que acontecem nesse meio tempo, nessas obras aí, que bebem bastante de Ghost in the Shell. Sim, o Juiz Dredd, até você falando, é interessante que no Juiz Dredd também tem isso de setores, né? Que a sociedade é dividida em setores, daí cada setor tem a sua própria forma de política, tem os seus representantes e tal, e tem um pouquinho ali também de política, né, no Ghost in the Shell. Pouquinho? Eu diria que, assim, ele tem muito de política, porque, assim, por mais que você tenha as cenas de ação, aquela coisa mais focada no cerebral, né, que você tem que pensar muito antes de agir, de não fazer merda e trazer um prejuízo pro seu departamento. Muita coisa ali é focada na política. Muita coisa. Se a gente tiver. O Se a plot gente. principal, né? O plot principal realmente é política. Porque, querendo ou não, Ghost in the Shell ele traz muito do mundo real mesmo. Você tem que levar em consideração o que, que os políticos estão decidindo por você, se você vai usar os políticos para fazer um cataclisma mundial em questão sociológica. O negócio é assim, é nesse patamar. Sim, e isso é muito legal que tem muito no Dredd, né? Foi mais uma coisa que assistindo, assim, reassistindo depois, eu vi. Cara, a gente até pensa, né? Caramba, isso é Juiz Dredd, mas não, na verdade, Juiz Dredd que foi isso. Sim. O filme, eu tenho um outro filme lá que além do Dredd, que o Dredd também tem o Stallone, a primeira versão. Eu tava pensando naquele outro filme que eu não vou lembrar o nome agora, mas aquele da. É Soldado do Futuro, alguma coisa assim. Eu sei que é aquele que o Stallone tenta usar as três conchas. Ah, sim, é o. É alguma coisa assim, Soldado do Futuro, se não. É Isso, a tradução, né? isso. Isso. Dele. É o subtítulo, vamos dizer assim, né? É. O interessante é que, no caso do Ghost in the Shell, você leva também em consideração o preconceito que os ciborgues também estão levando. Porque, assim, se você pegar o ciborgue e as suas capacidades aumentadas fisicamente e mentalmente, você já é muito melhor do que um ser humano comum. Porque o ser humano comum, ele é falho. Ele tem os pensamentos dele, tem as limitações as limitações físicas, né? E com a inserção da robótica, você tira um pouco desses limites, né? Eu acho que aí entra naquela coisa que eu disse no começo, né? Que a própria Major, ela diz, né? Que se é possível, o ser humano faz. Porque ela fala também isso, que o maior desejo do ser humano é ser Deus, né? É você não ter limitações, é você não ter fraquezas. Porque uma das coisas que as pessoas menos suportam é o sentimento de impotência, né? É você estar diante de uma coisa que você não consegue, que você não tem maneiras de você agir. E é por isso que eles melhoram o corpo, eles melhoram a capacidade de absorver informação, né? Que é uma coisa que é interessante, que eles têm aqueles negócios que entram aqui na nuca, né? Sim. Que nem é no Matrix. E que aí você consegue passar um banco de dados de informação direto para o seu cérebro e para você processar aquela informação e tal. Então a gente vê, assim, que é uma coisa que realmente a vontade das pessoas, né? Quem não gostaria de, por exemplo, aprender o mapa de uma cidade simplesmente passando um banco de dados ali para dentro da sua cabeça, e aí você tá em um lugar e de repente você sabe o mapa completo da cidade, né? Ou, enfim, outras informações e tal. Sim, com então, certeza. É muito interessante isso também. É aquela coisa de quebrar as nossas limitações. E é isso que o filme discute também. O que nos faz ser humanos? E, entre aspas, não seria nós termos limite, as nossas limitações e tal? Sim. E é muito legal. É, bem isso. Por isso que eu acabei me retratando do episódio 39, que, assim, foi uma discussão legal saber sobre obras overrated, porque tem muita coisa overrated por aí, mas Ghost in the Shell é uma das coisas que não é. Realmente. Akira também não, porque eu assisti Akira e, assim, no mesmo estilo do Ghost in the Shell, só que ele é mais, ele é menos tecnológico e mais distópico, se isso ainda é possível. Sim. O pessoal gosta bastante, né, desse visual mais cyberpunk que eles dizem, que tem muita tecnologia e que tem a tecnologia associada ao, digamos assim, ao anarquismo social, né? Então, que é aquela coisa de é uma sociedade que tem tudo, digamos assim, você vê as pessoas conseguem ali ter acesso à informação por um cabo ali que conecta no, na nuca e de repente você já sabe um monte de coisa, mas ao mesmo tempo a sociedade não evoluiu em nada em questão social, né? Você ainda vê que tem pessoas em igualdade, ainda tem ali as favelas, ainda tem a máfia, né? Que eles até citam aí, Yakuza no filme, né? Que Yakuza vai ser eterna, né? Não, é que, assim, a questão de máfia, isso tem em qualquer lugar do mundo, em todos os tempos. Isso não tem como, não tem como. Então, isso é que é interessante, entendeu? É que você pensa que a gente vai evoluir, a tecnologia ela vai nos fazer evoluir, mas a gente não vai conseguir evoluir a um certo ponto que essas coisas, essa parte defeituosa, digamos assim, da sociedade vai deixar de existir. E isso é muito interessante também da gente ver no filme, né? Sim, Ghost in the Shell discute isso daí, da questão do Que é o que tem no preconceito, Akira também, né? do preconceito, dos defeitos humanos, o que os mais ricos fazem para deixar os pobres cada vez mais pobres. E isso é discutido à exaustão em Ghost in the Shell. Sim, é muito bom também, que você tava falando dessa questão de dos ricos e tals. e que entra nessa parte da política é que nem é tanto sobre dinheiro, mas é mais sobre poder. É aquele que tem mais poder, que consegue exercer o seu poder sobre outra pessoa, né? E é o que as pessoas. Por isso que as pessoas se modificam, né? Porque elas querem exercer aquele poder. Até E. porque, se você prestar. É, desculpa te interromper, Não, mas à vontade. nesse ponto, é a polícia que na nossa era aqui, a polícia, ela é ainda. Como posso dizer? Ela ainda é gerenciada pelo governo. Sim. Só que, no caso de Ghost in the Shell, a polícia está cada vez mais particular. Ela está cada vez mais patrocinada pelas empresas. E o povo está cada vez mais querendo se modificar, tipo, adquirir mais força e mais velocidade, e essa questão toda da robótica, para se proteger. Porque os mais pobres não vão conseguir se proteger se a polícia for extinta. É, não tem chance, né? Por isso que tem aquele esquadrão especial. Que é o caso da equipe da Major, que tem sim alguns humanos pouco modificados, né? Dessa parte sobre os personagens aí, falando sobre humanos e tal, a gente pode falar que eles têm um trio de parceiros, né? Que é composto pela Major, que ela é basicamente assim um ciborgue completo, um androide, digamos assim, que ela só tem o cérebro, que é humano, né? Que é o que eles chamam de alma, assim, que é a pessoa que tem alma, que tem consciência, né? Digamos assim. Você tem o Batô, que é o parceiro dela, que ele é metade, ele é um ciborgue, que ele ainda tem partes do seu corpo que são humanas, mas a maior parte dele também é modificado. E você tem o Togusa, se eu não me engano, é Togusa? Isso, o Togusa, isso. Isso. Que ele é um humano, né? Ele é completamente humano. Ele só tem ali a pouca coisa, né? De modificado, que ele vem da polícia. E ele é indicado pela Major até que ele vem da polícia trabalhar nesse setor com eles, no setor 9, né? Que nem você falou que é particular. Então você tem aí, digamos assim, os três lados, né? Você tem um personagem que representa ali mais a parte humana, tanto que ele tem família, e eles falam da família dele e tal. E tem a Major e tem o Batô, né? Sim, a Major, o Batô e o Togusa são os três personagens principais dentro da série inteira. Sim. E eles são revisitados de maneiras diferentes ao longo da série inteira. No caso, o primeiro filme, ele traz como o primeiro vilão o mestre dos fantoches, ou em inglês, The Puppet Master. E ele, como você disse anteriormente também, ele invade os cérebros positrônicos das pessoas que trocaram seus cérebros humanos por esses positrônicos, e ele acaba tomando conta dessas pessoas, fazendo com que elas façam o que ele quiser. É, na verdade, assim, ele consegue inserir, e apagar informações, né, do cérebro das pessoas. Então, por exemplo, ele consegue fazer uma pessoa acreditar que ela tem família quando ela não tem, né? Ele, na verdade, essa questão de ser puppet, ou não, ele consegue hackear de uma forma que ele faz a pessoa fazer aquilo que ele quer. Mas não é diretamente, assim. Na verdade, ele induz a pessoa com falsas memórias e apagando as memórias dela verdadeiras, ele induz a pessoa a agir da forma que ele quer, né? E aí eles estão, o pessoal dessa divisão, eles estão tentando encontrar esse hacker e estão tentando descobrir, né, o que que ele é, se e até tem essa discussão se ele realmente tem uma forma física e tal. E é o que a gente descobre mais próximo do final do filme. Que o mestre dos fantoches, mestre do. o Puppet Master, ele não tem uma forma física, porque ele é uma forma evoluída de inteligência artificial. Sim, ele foi uma consciência, né, que foi criada, ele de tanta informação que ele adquiriu, que ele foi criado para adquirir informação, ele acabou formando em si consciência, que é o que eles chamam no filme, na série, de alma, né? Então ali o que ele, e aí é que entra toda essa, é a parte boa, sabe, digo assim, deixar assim na minha opinião, é de você discutir isso, se algum dia a gente conseguir criar realmente formas artificiais de consciência, será que a gente pode considerar que são pessoas, que são humanos, né? Sim, com certeza, mas assim, o interessante foi ver no filme como surgiu o Mestre dos Fantoches. Ele era uma inteligência artificial, entre aspas, comum, né? Uhum. Que foi criada dentro de um corpo de um androide, e ele era um androide de testes. E ele foi destruído e reconstruído umas 100 vezes, assim, durante a vida dele. Ele foi sendo destruído e reconstruído, assim, diversas vezes. Foi nesse momento, assim, durante a última vez que ele foi destruído e reconstruído, que ele ganhou consciência. E a partir do momento que ele ganhou consciência, ele abandonou uma forma física convencional, que era o corpo dele de androide, e ele passou a tomar o cérebro positrônico das pessoas em busca de alguém que pudesse se tornar parceiro dele de maneira definitiva. Sim, ele queria... A verdade é que ele queria ser considerado, assim, uma pessoa, né? Um ser, digamos assim. E ele queria alguém que compreendesse aquilo que ele sentia, esse desejo que ele tem por ser algo mais, né? E aí é onde ele vai atrás da Major Kusanagi, né? Porque aí, isso é que é interessante. Ela, quando ela é apresentada para nós, e a gente vê ela sendo toda fodona, que ela tem várias habilidades e tal, ela é uma personagem forte. Você vê que ela é muito impessoal, assim, ela faz o que tem que fazer e ela não liga muito para muita coisa, assim. E depois a gente acabou vendo um discurso dela onde ela mesmo ela questiona a sua existência. Ela questiona se ela é mesmo uma pessoa. Tanto que o Batou é quem sempre fica falando para ela: o seu cérebro é humano, você tem uma alma, você é uma pessoa. E ela fica pensando, mas será que eu sou mesmo? E isso é muito interessante, porque você tem um conflito entre uma pessoa, né, que pela definição deles é uma pessoa, por ela ter essa alma, né, essa consciência, esse ghost, por isso que chama, né, a tradução veio como ghost in the shell, ela tem essa alma dentro do casulo, e o Puppet Master, ele é o contrário, ele é uma alma, só que sem casulo. Sim. Então, ele por isso ele identifica isso nela, e por isso ele quer fazer essa fusão, que ele quer um corpo que tenha alma, para ele expandir isso nele, essa consciência que ele tem, né? É Sim. Muito interessante. E no final do primeiro filme a gente vê que ele alcança esse corpo que ele pretendia ter, fundindo a sua alma com a alma da Major. Sim. E aí eles ganham, eles se tornam um ser muito mais poderoso. E assim, terminando o primeiro filme, ele traz isso daí. E o segundo filme, que é o Innocence, ele traz a continuação dessa história. Thank you. pode ver que no primeiro filme, ele traz a... Ele é baseado na Major. Já o segundo filme, até onde eu consegui ver, ele é baseado no Batô. Isso. É, na verdade, assim, no segundo filme, a gente... a Major, no final do primeiro filme, acho que a gente pode falar, né? Enfim, o filme é de 95, né? Spoilers, galera. Mas, no final do primeiro filme, eles acreditam ter executado, né, o Puppet Master e a Major, apesar de o cérebro dela ter desaparecido. E aí a gente vê que o Batô comprou um corpo ali no mercado negro, digamos assim, e colocou o cérebro dela num corpo novo. E ela se separa do Batô e vai embora e vai viver a vida dela. Nesse momento ela já tá junto com o Puppet Master, né? Aham. Uhum. E aí no segundo filme a gente não tem a Major mais. A gente vai seguir o Batô. E a gente vai ver como é que é a vida dele, né? Aí nesse momento só estão ele e o Togusa de parceiros, né? Aham. Uhum. E aí, nesse segundo filme, é que a gente tem aí uma discussão mais interessante ainda, na minha opinião, que o segundo filme é muito bom. Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre como eles tiveram um avanço tecnológico, até porque durante esses anos a tecnologia evoluiu bastante. Então, nesse filme a gente já tem partes em 3D, né, que são feitas ali. A gente tem muita coisa que é do primeiro filme, que é aquelas cenas contemplativas dos androides sendo construídos ali, parte por parte e tal. Sim. E pode ter toda certeza, com esse tanto de material que a gente tem a respeito de Ghost in the Shell, com certeza a gente vai ter mais live actions por aí, como esse que espera a gente agora no final de março. É interessante que eles juntaram os dois filmes, né? Nesse live action, assistindo o trailer mesmo, eu achei interessante que eles vão fazer meio que uma junção do Ghost in the Shell 1 e do Ghost in the Shell 2 Innocence, porque você tem ali as dolls, né? Que são as bonecas que a gente vai ver no 2, que são androides, digamos assim, caseiros, né? Ah, você Que aí diz o aquele. pessoal já Pelo tá que eu tô vendo aqui, podendo. é o tipo do protótipo protótipo chamado Sexaroids, que são as androides em formato feminino criadas só para os homens terem relações sexuais. Também, né? Eles dizem no filme, eles dizem serem domésticas, e aí depois acontecem alguns crimes. Né, que essas androides estão matando pessoas. Sim. E que aí eles citam Asimov, que são as três leis, digamos assim, da robótica, né, que o robô não pode ferir o ser humano e tal. E aí a gente descobre que realmente são escravas sexuais, né, que eles estão criando essas bonecas, digamos assim, para serem escravas sexuais das pessoas. E que elas estão se revoltando contra os seres humanos, assim. E aí é o Batô e o Togusa que vão investigar essa empresa que está fazendo essas bonecas, por que que elas estão reagindo assim, dessa forma, contra a Com programação certeza. delas, né? E o caso do último filme, que é o Ghost in the Shell: The New Movie, ele trata mais ou menos a mesma história do Arise, só que acontece 2 anos antes. É a Major fazendo parte da equipe, onde ela já está no primeiro filme, mas ela está no meio de uma ação no começo do filme, onde ela tem uma amiga. Tem uma amiga, realmente. Ela tem uma amiga chamada. Deixa eu ver aqui. Qual que é o nome dela mesmo? Deixa eu pegar aqui. O nome dela era Kurutsu. E ela tinha uma certa rivalidade, né, com a Major. Tanto que as duas brincam. Ah, vamos ver quem vai ser a inútil do final da história. Sendo que a Major vai impedir um assalto a um banco lá, onde ela... Os caras estão mantendo as pessoas reféns através justamente do cérebro positrônico e o... Uhum. E vai a equipe da Major para poder salvar as pessoas lá. Só que o cérebro positrônico de algumas pessoas lá dentro é hackeado, né? E... Os guardas que estavam mantendo as pessoas como refém são completamente aniquilados. E a Kurutsu, que estava junto com um dos primeiros ministros, é alvo de uma maleta bomba. Não. E ela morre, assim, tipo, ela morre carbonizada. Não. E no começo do filme é mostrado que a Major e essa Kurutsu, elas são amigas de infância. E a Major já recuperou toda a memória dela, que muito provavelmente ela perdeu no final do primeiro filme, quando ela teve que refazer o próprio corpo. É, na verdade, ela diz, né, pro Batô que quando ela foi refeita, foram apagadas todas as memórias dela, né? Na verdade, não foram. Basicamente, ela nesse meio tempo dos filmes que a gente, infelizmente, não assistiu, mas ela pode ter recuperado aos poucos a memória. Que eu acho que vai ser o tema do filme, né? Do filme novo agora, que vai sair o live action com a Scarlett Johansson. O live action da Scarlett Johansson, ele vai levar em consideração os dois primeiros filmes. E, assim, pelo que eu pude ver dos trailers até o presente momento, eles vão mostrar aquela abertura do primeiro Ghost in the Shell, onde a Major é construída. Fanservice, né? Aquilo ali é fanservice. Aquilo lá é fanservice, com certeza. É muito fanservice. Agora, aí, quanto à questão do... A questão relacionada ao plot da história, só assistindo pra saber. Pois é, pelo que eu entendi nos trailers, eles vão fazer um pouquinho disso. Ela... Nessa busca dela por se compreender, por se entender, pelas memórias dela, eu acho que esse filme vai ser um pouco disso. A gente viu que vai ter o Puppet Master, né? Tanto que aparece ele no trailer. Tipo, ele, assim, uma forma que dá a entender que será ele, né? E ele fala umas coisas pra ela, tipo assim... Você não sabe da banana metade, é, sabe? É isso. E eu acho que vai ser... eu acho que vai ser mais ou menos isso. A história do filme novo. E a gente viu que eles vão juntar mesmo. É. Eles vão colocar coisa do primeiro filme e coisa... Até porque, é isso que eu digo. Tem muita, assim, entre aspas, encheção de linguiça no primeiro filme. Que são esses momentos contemplativos, sabe? Que mostra só as coisas e a música tocando. Só que tem uma questão, Roberta, que eu tô rezando, assim, rezando fortemente pra não ocorrer uma americanização do filme e transformar o live action em uma merda monumental sem precedentes, porque assim, se você pegar alguns live actions que foram feitas de obras japonesas, como por exemplo Dragon Ball Evolution e O Último Mestre do Ar, que é baseado em Avatar, a Lenda de Aang, são duas merdas monumentais, sem precedentes. Mas assim, o Avatar, na verdade, ele é ocidental, né? Mas realmente eles cagaram feio. Na verdade, só pra você ter uma ideia. Acho que a única coisa boa que a gente tem, assim, eu acho que é o Samurai X, que realmente eu gostei muito do filme live action. Eu gostei bastante do live action do Shingeki no Kyojin, que a gente até fez episódio sobre. Eu não assisti ainda, mas assistirei. Ficou muito bom o live action. É um dos mais próximos. Mas... Nossa, vou desligar aqui e vou ver. Com certeza, vocês também assistam. Um dos nossos primeiros episódios aí, a gente fala sobre o live action de Shingeki no Kyojin. E assim, chegando agora ao final do episódio, eu já disse o que eu espero do filme. E então, Roberto, o que você espera do filme? Olha, Eu gostei bastante do trailer. No começo eu não gostei muito da escalação da atriz para fazer a Major, da Scarlett. Mas eu entendo, entendeu? Ela é um nome de peso e ela tem uma presença muito forte. Tem outro filme que ela fez, que ela é uma moça lá, meio drogada, que toma um pozinho azul e vira uma treta louca lá. E ela realmente ela consegue segurar, sabe? Apesar de, pra mim, ela não ser a pessoa ideal, porque a Major ela não é tão oriental, assim, os traços dela, sabe? Ela poderia facilmente ser interpretada por uma atriz norte-americana. Eu não falo nem questão física, mas eu falo em questão de postura, sabe? No começo eu não gostei muito, mas depois que eu vi o trailer, eu aceitei ela. Eu achei que ela conseguiu impor uma presença e ela consegue passar essa coisa de eu sou uma pessoa que tá aqui por estar, mas assim, eu não sei o meu propósito, que pra mim é o que é mais interessante na personagem no filme antigo. Eu gostei muito do Batô, eu achei muito interessante a maneira que ficou feito os protótipos dele, dos olhos, uhum. Sabe? Que ficou um negócio meio estranho, mas ficou muito legal. É, eu gostei das dolls, das cenas. Eu pirei quando eles fizeram aquela comparação do trailer do filme antigo, mostrando as cenas dela sendo construída, uhum. Sabe? E do filme novo. Cara, aquilo ali pra mim foi assim, esplendoroso. Mas como eu já tive uma decepção assim primorosa na minha vida com Esquadrão Suicida, que eu amei o trailer e o filme foi uma bosta, eu vou ficar com as expectativas mais embaixo, vou esperar pra ver. Mas eu acho que eles vão conseguir fazer um negócio legal. Pode ser que eles não vão tanto pro lado filosófico e fiquem mais na ação. Sim. Ali, no tiro e tal, pra chamar público, né, porque a gente sabe que é o que vende. Mas tem que ter pelo menos um pouco, sabe? Eles têm que citar, tem que ter pelo menos um pouco. O Ghost in the Shell 2 é cheio, cheio de referência, cheio de frase. Eles citam Asimov, eles citam o Kaito... Me esqueci agora. Você o nome diz o do, Kaito do... Shirogane? É, Shirogane, quer dizer, né? Eu não sei, faz tempo que eu assisti, mas é um filósofo bem conhecido, assim, oriental, tá. Também. Eles citam muitas frases deles, eles citam Max Webb, eles citam, tipo, muita coisa no Ghost in the Shell 2. Tem muita fala de personagem que é citação. Então, assim, eu espero que eles tenham essa parte que é muito forte. Que tem ação, sabe? Eu pouco me importo, pode matar todo mundo. Que a Major, que a Scarlett Johansson consiga impor a presença que ela tem, né? E ao mesmo tempo aquela coisa que ela tem da personagem, que ela parece vazia, o jeito dela conversa, ela parece indiferente, parece vazia, sabe? E vamos ver o que vai ser essa história que política, o que eles vão fazer com essa trama dos setores e deles quererem derrubar o ministro e tal, que a gente até não entrou muito a fundo falando dos filmes, mas tem que ter, cara. Se não tiver, vai ser uma bosta, assim, mas se tiver pelo menos um pouquinho, eu acho que já não vai ser totalmente dispensável, que nem é esses que você citou. Nossa, aí. Não, que esses daí, a gente tem falar. Pelo amor de Deus. Mas enfim, assim a gente termina o nosso podcast. Roberto, agradeço demais por você ter aceitado gravar com a gente, por ter emprestado um pouco da tua experiência com Ghost in the Shell para poder passar para os nossos ouvintes. Fala mais uma vez aí, faz um pouquinho mais do... Faz de novo aí o teu jabá. Pois é, pessoal, eu tô sempre lá no animesonlinebr.com. Pro pessoal que assiste animes aí, que puder estar assistindo, a gente tá sempre atualizando. Ah, vamos estar com Tokusatsu também agora, desenhos, doramas. o pessoal tá assistindo. Falando em lá, Tokusatsu, você, falando em Tokusatsu, desculpa te interromper, mas vocês estão lá com o Kyuranger? Olha, essa parte não é comigo, sabe? Mas entra lá e dá uma olhada. Eu vou dar uma olhada, pode deixar. É bom assim pro pessoal entrar e conferir, porque... É que o Kyuranger é um dos mais novos. Inclusive foi o primeiro Sentai que eu vi que é uma equipe de 9 pessoas e não só 5 ou 6. Que legal. Manda o link pra mim que eu vou estar correndo atrás e vou estar postando isso aí pra vocês, então. Que beleza, hein, ó. Suave, continua aí no seu jabá. Pois é, o pessoal que puder tá acessando lá, assistindo com a gente, e também se quiserem me procurar no Facebook também, é Roberto Oliveira, e tamo aí sempre que tiver uma oportunidade, quiser convidar, nós tamo aí, e espero que o pessoal tenha achado a nossa conversa produtiva, tanto quanto eu, foi divertidíssimo estar aqui, né, apesar de estarmos só nós dois. E feliz Dia das Mulheres aí pras meninas, o mês das mulheres. Espero que venha mais podcasts aí com participações femininas, é sempre bom. E a gente tá falando de uma obra aí que a protagonista majoritariamente é uma mulher, né? Então isso é muito bom, e que venha cada vez mais obras em live action, né? Que o Hollywood esteja investindo cada vez mais em obras que tem mulheres como protagonista. Nossa, e não só mulheres, como mulheres fortes, né? Mulheres de presença. Quer ver um filme que eu tô aguardando ansiosamente, não só pela protagonista ser uma mulher, mas por causa da atriz que foi excelente, foi o que roubou a cena em Batman vs Superman, é o filme da Mulher Maravilha. A Gal Gadot roubou a cena. Nem me fale, cara. Eu não gostei daquele filme, mas eu gostei dela. E eu acho que tá muito bom também os trailers, e cada vez mais a gente tem Capitã Marvel, a gente tem o novo Kong, que eu até assisti essa semana passada agora, que eu gostei bastante. Foi bom? Assim, eu gostei, cara, e ela faz um tipo diferente de personagem que a gente estava acostumado aos filmes do King Kong, sempre com aquela donzela loira em perigo, né? E nesse filme não, ela é uma personagem diferente, ela tem ação própria. Ela é muito interessante a gente ver isso, sabe? A mulher cada vez mais com protagonismo nas coisas, cada vez mais obras de mulheres que protagonizam, e mulheres fortes sendo adaptadas para o cinema. E aí o pessoal vai gostar demais da Majora, tenho certeza, assim como eu gostei dela. Pode ter toda certeza. Bom, agora é a hora do nosso, né? Vamos lá pro jabá. Você quer mandar e-mail pra gente? Manda pra contato@animesphere.com.br. Você quer procurar a gente lá no Facebook? facebook.com/animesphere.podcast. Twitter, ff_animesphere. É por causa que eu não consegui pegar o Animesphere logo no começo, mas tem um maluco lá que pegou e não quer nem saber. Mas enfim, deixa pra lá. Você quer... Se você quiser também achar a gente no Instagram, é só procurar por mim, George_FireFalcon. E você também pode achar a gente no Google Plus, por mais que não tenha muita gente que vá lá, mas você consegue achar a gente também. E como eu vou me apropriar de novo da frase do nosso grande amigo lá do podcast Los Ticos, o Ucho. Se você não achar a gente nessas redes. Você vai achar a gente nessas redes principais. Se você achar uma rede e ela não for principal, sai daí, seu sem galera. Tá no lugar errado. É isso aí. De resto, eu agradeço aí a todo mundo que já comentou, porque teve comentários aí no nosso episódio passado da Rumiko Takahashi, que tá muito, muito bom. E um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Falou!